Grazie. Però. Grazie. Papagata está mantendo a proa 270 para evitar formação. Vou retornar a proa de bomba. Gente. Ok, controle. É, o Kilo Papai está agora na proa do pedágio, tá? Oh, da rotatória, desculpe. Gente, Alfa Kilo Papai. Alfa Delta está descendo para... quanto? Nós estamos mantendo 1.000 pés. Alfa Delta desce para nível 030, Alfa Alfa Delta. Alfa Alfa Delta descendo para 030. Para o táxi do Delta Índia Bravo. Gente, comandante, forma POB, autonomia e alternativa. Ok, vou para confirme a altitude. O nome é velho. Alfa Delta, prossiga. A intenção é cancelar o instrumento, vai prosseguir visual para a condição 1 da 7. A gente modifica agora as regras? Estimativo. Plano modificado aos 1-4, 1-2. Desce para 1.500 pés, direto rotatório, está autorizado. Ah, confirme, desce 2.500. 1.500 pés, autorizado direto rotatório, Alfa Alfa Delta. Reporte visual com campo. Descendo 2 km, pro da rotatória, reportar a visual, ó, Papa Delta. Olha, bom dia, Papa Pago, Afogelógica, esquerda, Momo. Seu Delta Índia Bravo, poderia chamar na frequência 118.6 para teste? Já tá na 118.6. Oh, corrigindo, 118.95 para teste. 118.95. Trolli, confirme, Salvador, choveu? Guarde, vamos checar com a torre. Negativo, companheiro. O Salvador tá sol. A chuva tá toda aqui no setor. É. O uísque do aeroporto tá bonito, tá afastado. Ah, ok. Obrigado pela informação. É porque justamente nós estamos no setor uísque e. Vendo a grande densidade aqui. Obrigado. Nada, a partir do cruzamento da BR tá tudo visual, tudo aberto. Tá chovendo no setor da final no site, o Alfa Alfa Delta. Negativo, grato. Aqui no Papá tá visual? Afirmativo. Chame torre 1-8-95, Alfa aqui no Papá. 1-8-95, muito grato, um abraço. Papá, levou a quilômetro, tá livre da restrição de 0-3-0. Quilosca está livre da restrição, Golfo Quilosca. Poderia então, prosseguindo a proa de lotar então, senhor, da USP 1024? autorização, mantém o perfil da saída. Certo, vai manter então o perfil da bomba em ascensão para 110, o gosto lógico. Alô, já teria autorização, Dom 260 Recife? Ainda não, deixa eu perguntar aqui a Recife de novo, comandante. Obrigado. Tem Golf Kilo Oscar, está autorizado voar direto Fortaleza, Golf Kilo Oscar. Direto Fortaleza, obrigado, Golf Kilo Oscar. É maravilhosa. Controle Salvador, bom dia, o Papa Romeu Delta India Bravo. Papa Romeu Delta India Bravo, contato o radar na decolagem, suba para nível 390, saída Pouca, transição Aracaju. 390 autorizado, Pouca Aracaju, 5107 acionado. Alfa Delta autorizado, descer para 1500. Autorizado, Alfa Delta, direto rotatória, reporte visual com campo. Contará Delta. O acionamento 06, pronto para cópia? Copia, 260. Bono 260, autorizado 390 para Recife, pela aerovia Upper Whiskey 58, previsto saída Pucca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem, a pista em uso é 10, cabeceira deslocada 1.200 metros. A pista em 1010 com 1.200 metros, cabeceira deslocada. A saída será Pucca, transição Aracaju, com curva à esquerda após a decolagem. A frequência do controle é 199.35 e o transponder é 5131. 390 autorizado, por isso 58. Pucca, Aracaju, é saída, decolada bem, curva à esquerda, deslocada 1935 controle, acionamento. Bono, 3, Bono, repatriar, Bono, 2, 0. Tem para o filme chamado para Juazeiro. Juazeiro para 1552. Filme? Através de Juazeiro do Norte, será 1552. E estimado para terminar de Fortaleza. Terminal de Fortaleza, 1337. Oh, negativo, 1637. Meu Delta India Bravo, chame Centro Recife, 126.85, alternando 25.45. 2685-2545. Obrigado, bom dia. Tá, 3 milhas para a rotatória visual com o campo Alfa Delta. Alfa Alfa Delta, prossiga para 1.500 pés, chame Torre, 1.86. Para a Torre, 18.6. Obrigado, até a volta. Oi, Salvador, bom dia. Alfa, Alfa, Delta, tá 2 milhas da rotatória, já visual para o 7. Ok, Alfa, Alfa, Delta, informe a final normal, da 1-7, vento 1.60 graus com 5 nós. E, por favor, faça um cheque na frequência 118.95 para a gente testar aqui. Claro, táxi, o Bono 260 está com 8.5 a bordo, alterna Fortaleza, 3 horas e 40. Juliette, Gono 260, está autorizado o táxi, via parte principal, Juliette Alfa Delta, cabeceira deslocada 1.200 metros. O gol 1-2-6-2-0. Antes da Delta, chame a torre 1-8-62. Juliette Alfa Delta, quando na Delta 18.6. Antes da Delta 18.6. Gol 1-2-6-0, gato. Sim, livre pouso 1-7, vento no 60 graus, 7 nós, Alfa, Alfa Delta. É, Alfa, livre pouso. Vitor e Juliette, prossigo. Alto e claro, comandante. Nada. Bom dia, Solo, TAM 3895. Informação Kilo, solicita Guarulhos, Portão Ouro. Quero aguardar. Torre, bom dia, vou no 260, antes tá com sua ideal, tá? Vou no 260, ciente a linha e decola na pista 10, vento no 60 graus 07 nós. Por gentileza, faça um teste aqui na frequência 118.95. 1895, eu vou lhe chamar agora, senhor. Da Guarulhos, está 3895. Aguardando, se o senhor puder coordenar o 38, eu lhe agradeço. Senão a gente copia o 34 mesmo. 7380, quero aguardar, está 3895. Aguardando. Sou só 24, backtrack, informe livrando a pista, parte 4. Alfa, Alfa Delta. Maravilha. Tenente, bom dia. Mike Eco Novamba, prossiga, Mike Eco Novamba. É, autorização por instrumento para Maceió no 090 e coordenação. Mike Eco Novamba, queira aguardar, eu ainda não tenho o seu plano não. Afirmativo, senhor, acho que o plano era para 15 horas. Decolou, 260. O 260 decolando, ao 27-1935, bom dia. Controle, bom dia, com 260. Com 260, contato radar na decolagem, suba para nível 390, saída Pouca, transição Aracaju. Pouca Aracaju, sobe 39, com 260. Golf Kilo Oscar, chame Centro Recife, ano 26.85, até ano 25.45. 26.85.45, obrigado, Golf Kilo Oscar. Controle, sabe dizer quantas milhas aqui ao norte fica a costa do Sauípe? É o Gono 260 que solicita? Afirmativo, só de curiosidade, só. Está a 2, 4 milhas na sua proa. Obrigado. Paulo, já teria autorização de tráfego do 3895 da TAM? Eu ainda não tenho não, comandante. Foi solicitado, mas não tenho não. Tá ok, você autoriza o pushback acionamento na guarda autorização? Tá autorizado. Ok, chamará para o táxi do 3895. 126.85, alternando 25.45. 2685, confirme a outra. Secundária, 125.45. 1245. Ciência, bom dia. Estou no 260. Tango Mike Charlie Alpha, assino identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 050. Mari 050, estou na proa de Itape agora, Mike Charlie Alpha. Cliente. 395, pronto para a cópia. Prossiga mesmo, 3895. Tá, 3895, está autorizado 380 para Guarulhos pela Upper Whisky 50, previsto saída da EL, transição de NER. Com curva à direita após a decolagem. Pista em uso é a 110. Frequência do controle 199.35. Seu transponder 5135, TAN 3895. TAN 3895, autorizado Guarulhos 380, da Eldiner para interceptar a PUIS 50, direita após a decolagem da 10. 1935, 5135, permanece a restrição de 1200 metros. Restrição de 1200. Sente. Chamará para o táxi então, 3895. Firmo. Quer que uma vá pronto para a cópia? Mike, quer que uma vá pronto para a cópia? Que é com a vanda. Boa tarde. Bono 777, pronto para cópia? Pronto. Bono 77 está autorizado, nível 320 para Porto Seguro, pela Previsto 50, previsto saída da aero transição de Né, curva à direita após a decolagem, pistinho 1110, frequência do controle Salvador 199.35, transponder 5140. 320 autorizado, Previsto 50, perfil da aero transição de Né, curva direita, pista 10, decolagem, 1935, controle, 5140, código. Afirmo. Salvador, bom dia, 4060, seja de informação, quilo, cruzando 2110 para 150. Cruzou 4060, aciona identificação, autorizado chegada a mar e desça para nível 060, reduza para 2110 nós. A cópia? Tem uma ativa, para a cópia. Qual pátio se encontra? É no pátio 3, à frente o galera. Para o táxi está 3895, temos 64 a bordo, 4 horas e 20, alternando galeão. 20, 0060, chegada Mário, 4060. 4.